terça-feira antiga, surge as barracas com velha catinga de morro nas placas. A pleno pulmão berra lá o alguém. Hoje promoção não tem, tem, não tem. Produtor de pistas de prêmios comprados, diz os meus artistas são pasteurizados. Veja como pago na hora o jabá, que arte feito gago, o rádio a tocar. Não tenho vendido como antes vendia, a culpa tem sido da pirataria. Já há 50 anos sigo essa maneira, mantenho meus planos presos na coleira. Use então, descarte esses perecíveis. Não existe mais arte, mais bens consumíveis. Alguém te dá lei, eis um novo rei. Não é, é, não sei. Pra dar ser igual uma executiva, a grande arte é qual linha produtiva. Não me importa o novo, mas sim o produto que aumenta pro povo embrulhado e enxuto. Os ditos artistas por troco comprados abaixam as cristas, certos qual errados. Aquilo que trago pelo meu caminho, bem.